Como acabar com a ignorância? Dizem que o povo é ignorante, né? O povo é ignorante, dizem isso. A voz do povo é a voz da ignorância. O povo não sabe votar, não sabe nem escovar os dentes. Fala na música, né? A gente somos inútil, Bimala, isso. Então, como acabar com a ignorância? Segundo os Vedas, os mestres, as redes de ensino produzem ignorantes, bêbados, sofisticados, ladrões sofisticados, preconceituosos, orgulhosos, toxicômanos, sexopatas. É o que a gente vê, né? A gente vê na televisão. Então, formam, as pessoas estudam para burro, se formam para cachorro e saem procurando um dono. Ensinam as pessoas a serem dependentes. Tudo errado, né? Completamente errado. E como acabar com essa ignorância? Isso é moleza. No Bhagavad Gita, né? Como ele é, capítulo 18, verso 72, tem a fórmula. Tem a fórmula prática, e isto está acontecendo no mundo inteiro. Como acabar com a ignorância? É o que vamos ver no capítulo 18, verso 72. Vamos ler também o Shrima Bhagavatam e vamos ler o livro Krishna, se eu não falar demais. Não, Bimala, o problema é que você escolhe versos aí que tem 3, 4 folhas, 5 folhas de explicação de Prabhupada. Ah, você vai escolher um, você já escolheu um diferente hoje, tá bom. Então, não estou reclamando, eu estou dizendo que a culpa não é minha. A culpa sempre é minha, tá bom. Tá bom, Bimala, você que manda. Então vamos ver como acabar com a ignorância. Aí você que não tem o Bhagavad Gita em casa, é só entrar no nosso site krishnafm.com.br, que na segunda linha está passando o link Livros Grátis, onde você encontra várias opções para ler na tela ou baixar totalmente grátis. Tá bom? Então tá bom. Então vamos ver como acabar com a ignorância, com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Om Agyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitantam Sadivam Sadvaitam, Savadutam, Parijana, Sahitam, Krishna, Chaitanya Devam, Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana, Lalita, Shri Vishakam, Vitanscha, Hey Krishna, Karuna, Sindhu, Dinabandhu, Jagarpate, Gopesha, Gopika, Kanta, Radha, Kanta, Namostute, Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabano Suti Devi Pranamami Hari Priye Mancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Adwaita Gadadara, Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então vamos tentar cantar o verso, Bimala. 75, não, 72. 75 já foi. Já foi, né? Não lembro. Ah, o nome do capítulo. Já não lembro do verso que foi, agora você quer saber o nome do capítulo? Ah, Perfeição da Renúncia. Capítulo 18, 72. Vamos tentar cantar o verso então. Kachita chrutam parta dvayai kagrena chetasa kachi agyana sammoha pranashtas te dananjaya. Tradução palavra por palavra. Kachi si etat isto. Shrutam, ouvido. Parta, ó filho de Prita. Tvaya, por você. Ekagrena, com atenção completa. Chetasa, pela mente. Kati, si. Agyana, ignorante. Sammoha, ilusão. Pranashta, dissipada. Te, de você. Dananjaya, ó conquistador de riquezas. Tradução completa, ó Arjun, conquistador de riquezas. Você ouviu este conhecimento atentamente com sua mente? E suas ilusões e ignorância já se dissiparam? Então aqui Krishna está perguntando para Arjun, né, Bimala? Para examinar, né? É o dever do mestre espiritual, né? Ver se o discípulo aprendeu, se o discípulo entendeu. O Senhor Krishna estava agindo como mestre espiritual de Arjun, né? Então o mestre espiritual, ele sempre fica procurando defeitos no discípulo para corrigi-los. É o dever do mestre espiritual é procurar defeitos no discípulo e não ficar enchendo a bola dele, né? É o mestre farsante. O mestre farsante enche a bola do discípulo. Ah, você realmente é incrível. Dá grana aí. Passa a grana. Olha, eu estou precisando de uma doação aqui. Você pode... Oh, claro, mestre. Claro, querido mestre. Ah, você é um discípulo muito incrível, né? É. Cada mestre tem um discípulo que merece. E cada discípulo tem um mestre que merece, né? Um merece o outro. Se o discípulo é sincero, ele encontra um mestre espiritual sincero. Se o discípulo é um farsante, não é sincero, ele vai encontrar um mestre espiritual farsante, enganador, que vai enganar ele e tomar a grana dele, né, Bimala? É assim que funciona, né? O mestre farsante é assim. O que ele quer? Sexo e dinheiro. Então, para conseguir sexo, ele tem que arrumar dinheiro. E para arrumar dinheiro, ele acha uns trouxas, né? Acha uns trouxas como discípulos que vai sustentar as loucuras desse mestre espiritual farsante. Então, um mestre que não é farsante, meu amigo, ele dá bronca, ele corrige, ele educa, ele procura os defeitos, não fica enchendo, massageando o falso ego do discípulo. O Senhor Krishna estava agindo como o mestre espiritual de Arjuna. Por isso, era seu dever perguntar a Arjuna se ele tinha compreendido todo o Bhagavad Gita em sua perspectiva correta. Se não, o Senhor Krishna estava pronto a reexplicar qualquer ponto ou todo o Bhagavad Gita se fosse necessário. Na realidade, qualquer pessoa que ouve o Bhagavad Gita de um mestre espiritual autêntico como Krishna ou seu representante verá que toda a sua ignorância dissipar-se-á. Está vendo como se acaba com a ignorância? Ouvindo o Bhagavad Gita como ele é, da fonte autorizada. Não é ouvindo o Bhagavad Gita de qualquer pessoa, de qualquer escritor, de qualquer site, não. É de pessoas autorizadas, pessoas treinadas, competentes, qualificadas, como nós estamos ouvindo aqui, né? Da pessoa mais qualificada, mais autorizada que existe, o devoto puro de Deus, Srila Prabhupada, que está apresentando ao mundo inteiro o Bhagavad Gita como ele é, sem adicionar nada, sem tirar nada, né? Exatamente como é, sem especulação, sem invenção. O Bhagavad Gita não é um livro ordinário escrito por um poeta ou um ficcionista. Ele é falado pessoalmente pela Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Então, esse livro, o autor, é o próprio Deus em pessoa. Então, por isso ele é completo e perfeito. E além de ser completo e perfeito, foi traduzido pelo devoto puro de Deus, Krishna. Então, qualquer pessoa que seja afortunado bastante para ouvir estes ensinamentos de Krishna ou de seu representante espiritual autêntico, seguramente tornar-se-á uma pessoa liberada e sairá da escuridão da ignorância. É verdade, Bimala, faltou isso. E depois isso, né? Isso que se ensina nas redes de ensino não é conhecimento. Isso aí não, nem é aceito como conhecimento. Conhecimento só existe no Bhagavad Gita. Conhecimento completo e perfeito que livra qualquer um da ignorância. Por isso o Bhagavad Gita deve ser ensinado a todas as pessoas, para que todas as pessoas se livrem ou saiam da ignorância. É porque, como diz, né, naquele mantra, né, todos nós nascemos na mais completa escuridão da ignorância, e se a gente não achar um mestre espiritual que abra os nossos olhos com o archote do conhecimento, a gente vai viver na ignorância e morrer na ignorância. E aí nasce novamente na ignorância. E esse ciclo continua eternamente até que a pessoa tenha aí a boa fortuna, né, como os devotos falam, né, de encontrar um mestre espiritual pela frente. Enquanto a pessoa não encontrar um devoto, um verdadeiro devoto de Deus, um Hare Krishna de verdade pela frente, ela vai continuar dormindo profundamente na mais completa escuridão da ignorância, por mais que não pareça isso, né? Porque Maya, a ilusão, faz parecer, né, que a pessoa não é ignorante, que a pessoa é iluminada. E o negócio é tão louco que as pessoas mais ignorantes, as pessoas mais distantes de Deus, que são aquelas que mexem com espíritos e fantasmas, parecem as pessoas mais caridosas, mais iluminadas, mais calmas, né, mais boazinhas, mais tudo, né? Mas são as pessoas mais ignorantes que existem, né? As pessoas que mexem com espíritos e fantasmas, é o que Krishna fala, é o que Prabhupada explica. As pessoas, no modo da escuridão, adoram espíritos e fantasmas. E Maya faz parecer que elas são as pessoas mais incríveis que existem. Kali Yuga é tudo ao contrário. O demônio é chamado de santo e o santo é chamado de demônio, ou é visto como demônio. Tá bom, já parei de falar, é verdade. Esse verso tem uma explicação curta, é bom eu parar de falar. Tá bom, Bimala, já parei. Nossa, é hoje, hein? Bom, gente boa, está adiantado, né? Por enquanto. Bom, gente boa, todo o conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita como ele é. E o Bhagavad Gita como ele é está de graça no nosso site, krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site, krishnafm.com.br, e na segunda linha está passando o link Agenda. Na sequência, livros grátis. Você clica aí que você encontra várias opções para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção que está passando aí agora. Livros de Prabhupada. Clica aí. Já cliquei. Já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, Purana Imaculado. Aí você vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, já apareceu a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática. Um mestre de verdade é assim, Ele faz e ele fala. Não é como os hipócritas que falam uma coisa e fazem outra. E agora sim, o Bhagavad Gita, como ele é edição especial de luxo, você clica aí. Encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever, programaresponde@hotmail.com, ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 18 98 171 5751. Desce mais quatro livros aí que você encontra o Bhagavad Gita como ele é, edição normal. Já encomenda um também, dois, três, uma caixa de livros aí. É, isso aí você dá de presente, vende, aluga, empresta, ou então dia 25 esquece por aí. Compartilha conhecimento e fica bem na foto com Deus, né? Porque Krishna falou, né? Que nunca houve e nunca haverá ninguém mais querido para ele do que a pessoa que faz isso. Espalha o conhecimento do Bhagavad Gita por aí. Tá bom? Então tá bom. Bom, gente boa, na sequência do programa, vamos ler mais um pouquinho. Não, não vamos ler não, Bimala. Vamos ler, não tem mais nada para falar hoje, né? Tá, vamos ler mais um pouquinho do Shrimad Bhagavatam. O Purana Imaculado. Mas antes, vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta istohi avadrani vidnoti suhri satan nashta prayeshu abadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati utamash loke bhaktir bhavati naishtiki. Estamos lendo o Shrimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 25, se eu não me engano. Calma, vamos olhar. Bimala não pode confiar na mente, nem mulher, nem político. Canto 4, capítulo 25, descrição das características do rei Purandjana. Paramos aqui nesse verso, onde se falou do nariz, os dentes e a testa da mulher, que eram todos muito belos. Que é, Bimala? Que tem a testa da mulher, Bimala? Quando você era criança, pequena em adamantina, falava que tinha menino, tinha testa de amolar machado. Ai, ai, criança feliz. Essas crianças, viu? Nossa, é brincadeira, viu? Ah, tinha gente que podia fumar na chuva que não molhava o cigarro. Isso aí, Bimala, isso aí hoje em dia chama bullying. Então, mas no caso da vida transcendental, né? Se a pessoa fica reparando o devoto, né? Se o devoto é alto, gordo, magro, isso e aquilo. Isso é uma ofensa, né? Porque nós não somos esses corpos. Aleijado, manco, isso e aquilo. Não, nunca se deve, né, reparar no devoto, no corpo do devoto, porque isso é ofensa, né? Nós não somos esses corpos materiais perecíveis. Tá vendo? Na escola, por mais que eles tentem, né, na rede de ensino, não, é só ignorância, né? O que eles ensinam nem é aceito como conhecimento, como nós falamos. Então, como treinar pessoas corretamente? Somente através das escrituras védicas, somente através das escrituras autorizadas, ou escrituras que seguem a versão védica. Então, a inteligência... tá vendo, Henrique? Não acabei de ler o verso. Você parou sem medo, sem testa de amolar machado. Ao contrário da testa bela, né? Porque tem um padrão de beleza. Krishna, a engenharia genética, né? Quem criou a engenharia genética foi Krishna. Então, geneticamente, tem pessoas com corpos belos e com corpos feios. O nariz, os dentes e a testa da mulher eram todos muito belos. Suas orelhas eram igualmente belíssimas e estavam decoradas com brincos cintilantes. A inteligência dentro do corpo desfruta dos objetos de gozo dos sentidos que a encobrem, tais como o olfato, a visão e a audição. A palavra Sunasam, belo nariz, indica o órgão para adquirir conhecimento através do olfato. Hoje em dia, se a pessoa não tem um nariz bonito, ela vai lá e corta, estica, puxa, né? Faz, mutila o nariz, né? Mutila o nariz, é mutilação isso. E que leva o nome bonito de cirurgia plástica, né? Fuça no nariz, né? Fuça no nariz, fuça na fuça, para deixar bonitinho, empinado, né? Porque existe um padrão de beleza. Mas voltando ao ponto aqui, a palavra Sunasam, belo nariz, indica o órgão para adquirir conhecimento através do olfato. Do mesmo modo, a boca é um instrumento para adquirir conhecimento através do paladar, pois mastigando um objeto e o tocando com a língua, podemos sentir o seu gosto. A palavra Sukha Polam, bela testa, indica um cérebro limpo, capaz de entender as coisas como elas são. Através da inteligência, pode-se pôr as coisas em ordem. Os brincos colocados nas duas orelhas são postos ali pela atuação da inteligência. Assim, os processos de adquirir conhecimento são descritos metaforicamente. A cintura e os quadris da mulher eram belíssimos. Ela estava vestida com um vestido amarelo preso por um cinto dourado. Ao andar, seus sinos de tornozelo retiniam. Ela parecia exatamente como uma habitante do céu. Este verso expressa a alegria da mente ao ver uma mulher com belos quadris e seios rígidos, vestida com um vestido atrativo e enfeitada com adornos. Está falando aqui, Bimala. Não. Se eu fico alegre, não tem nada a ver comigo. Você bota eu no meio, não tem nada a ver comigo. Só escuta aqui. Nossa, não é fácil, não. Este verso expressa a alegria da mente. É um colírio. Essa mulher é um colírio para os meus olhos, né? É uma bela mulher, é atrativa, né? Senão não seria bela. Assim. Bimala. Este verso expressa a alegria da mente ao ver uma mulher com belos quadris e seios rígidos, vestida com um vestido atrativo e enfeitada com adornos. Uma bela mulher bem vestida para o trânsito, né? Ainda mais tem gente que até bate, né? Fica olhando para a mulher, bum! Com a barra do vestido, a mulher tentava cobrir os seus seios, que eram ambos redondos e bem situados lado a lado. Com recato, ela tentava repetidamente cobri-los, enquanto caminhava tal qual um grande elefante. Os dois seios representam o apego e a inveja, os sintomas de raga e doexa. Em português, apego e inveja, né? Descrevem-se no Bhagavad Gita, capítulo 3, verso 34. Indriyas yate, raga doesho yavastito, tayor navasham agache, tohi asya paripantino. Não me lembro desse verso, hein? Esse verso é meio difícil, hein, Bimala? Em português, né, a explicação desse verso: a atração e a repulsão pelos objetos dos sentidos sentem-nas os seres corporificados. Porém, ninguém deve se deixar controlar pelos sentidos e pelos objetos dos sentidos, porque eles constituem obstáculos no caminho da autorrealização. É, estou vendo, Bímola. É, os objetos dos sentidos são aquilo que atrai, né? São aquelas coisas que atraem os nossos sentidos. Por exemplo, a mulher é um objeto do sentido, que atrai o sentido da visão, é, do olfato, né? Que cheiro tem essa mulher, né? Nossa, como ela anda bonito, a audição, né? Atrai os seis sentidos, se bobear, né? Se deixar, a pessoa é atraída pelos seis sentidos. Os objetos dos sentidos atraem os seis sentidos. É, os seis sentidos, incluindo a mente. Depois que ele viu, depois que ele cheirou, depois que ele ouviu, depois que ele tocou. O que mais, Bímola? É, tocou o tato, né? Ver, cheirar, ouvir, tocar. É, tem a língua também. É, ele beijou, né? Aí, meu amigo, aí a mente vai junto, né? A mente vai, os seis sentidos, incluindo a mente. Aí viaja. A minha religião é a minha família, minha esposa, meus filhos. E aí, meu amigo, tá ferrado. Tá afundado no oceano de ignorância. Estes representantes do apego e da inveja são muito desfavoráveis ao avanço na vida transcendental. Ninguém deve se deixar cativar pelos seios de jovens mulheres. Tá vendo? Se fosse fácil, né? Autorrealização não é fácil, não, meu amigo. Não vou falar, Bímola. Não. É, tem, circula aí, né? Um monge impersonalista, né? Até as pessoas comentam lá, tantos anos de meditação, tantos anos de sacrifício, e aí mostra o cara de olho, né, nos seios de uma bela mulher lá na foto, né? Isso aí, acho que todo mundo já viu no WhatsApp por aí, né? Então, aqui está o recado de Prabhupada: ninguém deve se deixar cativar pelos seios de jovens mulheres. O grande santo Shankaracharya descreve os seios das mulheres, especialmente das jovens, como nada mais que uma combinação de músculos e sangue, de modo que ninguém deve se deixar atrair pela energia ilusória dos seios rígidos com seus mamilos. É, as belas formas. Só que tem outro detalhe, as belas formas deformam, né? Como Krishna já explicou, a beleza da mulher dura apenas um ou dois anos, né? Quando chega no auge, o auge acontece lá pelos 15, 16 anos, e quando a beleza da mulher chega no auge, logo ela começa a deformar, porque as formas deformam. E aí depois vem o divórcio, o desquite. É porque foi baseado em atração, né, Bimala? Nas belas formas deformaram. E aí, nossa, que fubá, né? Tá, já parei de falar. Eles, tá, vou ler de novo aqui, ó. É, Bímola, é ensinamento, né? Pra gente não cair na armadilha, né? Como ele fala aqui, o grande santo Shankaracharya descreve os seios das mulheres, especialmente das jovens, como nada mais que uma combinação de músculos e sangue, de modo que ninguém deve se deixar atrair pela energia ilusória dos seios rígidos com os seus mamilos. Eles são agentes da ilusão, destinados a vitimar o outro sexo. Uma vez que os seios rígidos... Ah, não tem seios rígidos aqui. Ficou enroscado na minha mente, Bímola. Ué, pó de macarrão já está na tua mão. Uma vez que os seios são igualmente atrativos, descreve-se-os como Samavritou, O impulso sexual também permanece no coração de um velho, até mesmo no momento da morte. Para fugir a essa agitação é preciso ser muito avançado em consciência transcendental, como Jamunacharya, que dizia. Prabhupada cita um verso aqui e a tradução é a seguinte: desde que tenho me ocupado em transcendental serviço amoroso a Deus, Krishna, experimentando nele um prazer que se renova, sempre que penso em prazer sexual, cuspo no pensamento e meus lábios crispam-se de desgosto. Quem é transcendentalmente avançado não pode mais sentir-se atraído pelas bolas de carne e sangue que são os seios de jovens mulheres. A palavra Nirantaro é significativa porque, embora os seios estejam situados cada um em seu lugar, a ação deles é a mesma. Não devemos fazer nenhuma distinção entre o apego e a inveja. Como se descreve no Bhagavad Gita 3.37, ambos são produtos de Rajoguna. É, modo da paixão, né? E Prabhupada cita aqui, eu acho que é do verso 337, né, Bhima? Ele citou Rajoguna entre parênteses, né? Kama esha krodha esha Rajoguna samud bhava. A palavra niguhantim, tentando cobrir, indica que mesmo que alguém esteja infectado por kama, loba, krodha e etc., essas coisas podem ser transfiguradas pela consciência de Deus, Krishna. Em outras palavras, pode-se utilizar a luxúria para servir a Deus, Krishna. Movido pela luxúria, um operário comum trabalhará arduamente dia e noite, de forma semelhante. Um devoto pode trabalhar arduamente dia e noite para satisfazer a Deus, Krishna. Assim como as pessoas comuns estão trabalhando arduamente para satisfazer sua luxúria e seus desejos, né? O devoto deve trabalhar da mesma maneira para satisfazer a Deus, Krishna. De modo semelhante, krodha, ira, também pode ser usada a serviço de Krishna quando é investida contra os demônios não devotos. Hanumanji aplicou sua ira dessa maneira. Ele era um grande devoto do Senhor Amachandra e utilizou sua ira para colocar fogo no reino de Ravana, um demônio não devoto. Deste modo, pode-se utilizar a luxúria para satisfazer a Deus, Krishna, e pode-se utilizar a ira para punir os demônios. Quando se emprega ambas a serviço de Deus, Krishna, elas perdem seu significado material e tornam-se transcendentalmente importantes. É por isso que se diz, né? Os mestres dizem que tudo pode ser usado no serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Mas para a gente saber como utilizar isso, né, nós temos que ter a orientação de um mestre espiritual autorizado, qualificado e competente. Senão, meu amigo, a gente vai continuar dando cabeçada e fazendo a coisa errada. E achando que está agradando Deus ainda, né? Tem mais essa, né? Normalmente, 99,99% das pessoas do mundo fazem tudo errado e ainda acham que estão agradando Deus. Mentira, não estão agradando não, porque o resultado está aí, ó. Deus não está nada satisfeito com o povo. Tanto é que manda, né? Misérias, desgraças, sofrimentos, prejuízos materiais, doenças, tudo aí provando. Quando Deus está satisfeito, chove na hora certa, o clima não é quente nem frio, é temperado, tudo dá certo, tudo é bonito, tudo funciona de acordo com a natureza de Deus. Então, meu amigo, Deus não está nada satisfeito com a gente, porque estamos fazendo tudo errado. Purandjana, o herói, sentiu-se atraído pelas sobrancelhas e pelo rosto sorridente da linda mocinha, cujas flechas de desejos luxuriosos imediatamente atravessaram. Ah, para aqui, tá bom, vamos parar nesse verso então. Bom, gente boa, todo o conhecimento, todas as respostas, com todos os detalhes, estão nessa coleção Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado, que você encontra de graça no nosso site. Isso mesmo, você entra agora na krishnafm.com.br. Que na segunda linha está passando o link Livros Grátis, depois da agenda, claro, Bimo. Você clica aí que você encontra as opções para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção, a que está passando aí agora, Livros de Prabhupada. Você clica aí, já cliquei aqui, já apareceu a coleção Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado. Você clica aí, né, no Shrima Bhagavatam, terceiro canto, que já aparecem os livros aí dessa coleção. Você já encomenda, os devotos facilitam, parcelam. E aí você começa a sua coleção. Chega rapidinho na sua casa pelo correio. E aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar os mantras que os devotos cantam antes de ler o livro Krishna, né, Bimala? O livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rakshamam. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Parimam. Ramaragava, Ramaragava, Ramaragava, Rakshamam. Krishna, Keshava, Krishna, Keshava, Krishna Keshava Pahiman. Onde nós paramos, hein? Calma, vamos lá ver onde nós paramos. Calma, Bimala. Estou salvando aqui. Logo que os sábios e as setas chegaram, eles foram ver Krishna no campo de batalha de Kurukshetra, né? Não, lugar sagrado de Kurukshetra. Também foi o lugar onde teve a batalha de Kurukshetra, que existe na Índia, tá? É, muita gente fica especulando aí, é porque isso é o corpo e aquilo é o seu interior, aquilo, essas bobagens, essas loucuras aí. Não, o campo de batalha de Kurukshetra existe, é um lugar de peregrinação. É onde acontece o maior encontro religioso do mundo, onde se reúnem de 12 a 15 milhões de pessoas. É real, não tem nada de corpo, de isso, daquilo, não, interno, externo, não, é um lugar real. E logo que os sábios chegaram lá, e as setas, todos os reis, inclusive Maharaja Yudhishthira, e os Pandavas, e o Senhor Krishna e Balarama, imediatamente se levantaram de seus assentos e ofereceram seus respeitos por se prostrarem para os sábios respeitados universalmente. Depois disso, os sábios foram propriamente bem recebidos. Foram oferecidos assentos e água para lavar os seus pés. Frutas saborosas, colares de flores, incenso e polpa de sândalo foram oferecidos, e todos os reis, liderados por Krishna e Balarama, adoraram os sábios de acordo com as regras e regulações védicas. Quando todos os sábios foram confortavelmente sentados, o Senhor Krishna, que descendeu para proteger a religião, começou a falar com eles em nome de todos os outros reis. Quando Krishna começou a falar, todos ficaram silenciosos, ansiosos para ouvir e entender as suas palavras de boas-vindas aos sábios. O Senhor Krishna falou assim: todas as glórias aos sábios e ascetas reunidos. Hoje, todos nós sentimos que nossas vidas se tornaram bem-sucedidas. Hoje, nós alcançamos o objetivo da vida desejado, porque agora nós vemos face a face todos os exaltados sábios e ascetas liberados que até mesmo os grandes semideuses nos céus desejam ver. Pessoas que são neófitas em seu serviço prático e amoroso a Deus e que simplesmente oferecem suas respeitosas reverências à forma de Deus no altar do templo, mas não conseguem realizar que o Senhor Krishna está situado no coração de todos, e aqueles que simplesmente adoram diferentes semideuses para a satisfação de seus próprios desejos luxuriosos, são incapazes de entender a importância desses sábios. Eles não podem aproveitar a vantagem de receber esses sábios por vê-los com seus olhos, por tocar seus pés de lótus, por inquirir sobre seu bem-estar ou por adorá-los diligentemente. Devotos neófitos ou religiosos não podem entender a importância dos grandes mahatmas. Eles vão ao templo por uma questão de formalidade e prestam suas respeitosas reverências à forma de Deus no altar. Mas, quando a pessoa é promovida à próxima plataforma da consciência transcendental, ela pode entender a importância dos mahatmas, das grandes almas, dos devotos, e nesse estágio o devoto tenta satisfazê-los. Portanto, o Senhor Krishna disse que o neófito não pode entender a importância dos grandes sábios, devotos e ascetas. E Krishna continuou: uma pessoa não pode se purificar por viajar aos locais sagrados de peregrinação e tomar banho lá, ou por ver as formas de Deus nos templos. Mas, se acontecer de encontrar um grande devoto, uma grande alma, que é representante da personalidade de Deus, ela se torna imediatamente purificada. Existe um regulamento para adorar o fogo, o sol, a lua, a terra, a água, o ar, o céu e a mente. Por adorar todos os elementos e suas deidades predominantes, a pessoa pode se tornar livre da influência da inveja. Mas todos os pecados de uma pessoa invejosa podem ser nulificados imediatamente, simplesmente por servir uma grande alma, um devoto de Deus de verdade, né? Um Hare Krishna de verdade. Meus queridos sábios veneráveis e reis respeitáveis, vocês podem saber isso de mim. Uma pessoa que aceita este corpo material feito de três elementos, muco, bilis e ar, como seu próprio eu, que considera sua família e familiares como sua propriedade, e que aceita coisas materiais como adoráveis, ou que visita locais sagrados de peregrinação justamente para tomar um banho lá, mas nunca se associa com grandes personalidades, sábios e grandes almas, tal pessoa, mesmo na forma de um ser humano, não é nada mais além de um animal, igual a um asno. E as pessoas acham, né? Se iludem, né? A ilusão faz isso. Não, aquela pessoa é um grande religioso, é um grande líder religioso, aquela pessoa é iluminada, mas confunde o corpo com a alma. Quem faz isso não passa de um asno, né? Como diz aqui Krishna pessoalmente. Quando a autoridade suprema, o Senhor Krishna falava assim com grande gravidade, Todos os sábios e ascetas permaneceram em silêncio mortal. Eles ficaram admirados ao ouvi-lo falar a filosofia absoluta da vida em uma forma tão concisa. A menos que a pessoa seja muito avançada em conhecimento, ela pensa que seu corpo é seu eu. Seus membros familiares são seus amigos e parentes, e a terra do seu nascimento deve ser adorada. Minha pátria, né? É panos coloridos. As pessoas se matam por causa desses panos coloridos. Desse conceito de vida, a ideologia moderna do nacionalismo brotou. O Senhor Krishna condenou essas ideias. E ele também condenou pessoas que se dão ao trabalho de ir aos locais sagrados de peregrinação justamente para tomar um banho e depois voltar sem aproveitar a oportunidade de se associar com os grandes devotos e grandes almas que vivem lá. Essas pessoas são comparadas ao animal mais tolo, o asno. Todos aqueles que ouviram, consideraram a fala do Senhor Krishna por algum tempo e eles concluíram que o Senhor Krishna era realmente a suprema personalidade de Deus, Krishna, que fazia o papel de um ser humano ordinário, que é forçado a aceitar certo tipo de corpo como resultado das reações de seus feitos passados. Ele assumiu esse passatempo como um ser humano comum simplesmente para ensinar as pessoas em geral como devem viver para a perfeição da missão da vida humana. Depois de concluir que Krishna era a suprema personalidade de Deus, os sábios começaram a se dirigir a ele assim: querido Senhor Krishna, nós, os líderes da sociedade humana, deveríamos possuir a filosofia de vida apropriada, e mesmo assim nós ficamos confusos com o encanto da sua energia externa. Nós estamos... Maya, né? A ilusão, né? Nós estamos surpresos de ver o seu comportamento, que é justamente igual ao de um ser humano comum e que esconde sua identidade real como a suprema personalidade de Deus. E nós, portanto, consideramos os seus passatempos como todo maravilhosos. Nosso querido Senhor Krishna, por sua própria energia... Vou ler mais esse pedacinho, Bimala. Só ler, tá? Não vou falar nada. Eu espero. Nosso querido Senhor Krishna, por sua própria energia você cria, mantém e aniquila a manifestação cósmica inteira de diferentes nomes e formas, da mesma forma que a Terra cria muitas formas de pedra, árvores e outras variedades de nomes e formas, e mesmo assim permanece a mesma. Apesar de você criar variedades de manifestação através de sua energia, você não é afetado por essas ações. Nosso querido Senhor Krishna, nós permanecemos simplesmente admirados por ver as suas ações formidáveis. Apesar de você ser transcendental a esta criação material inteira e ser o Supremo Senhor e a super-alma de todos os seres vivos, você mesmo assim aparece nesta terra por sua potência interna para proteger os seus devotos e destruir os malfeitores. Por esse aparecimento, você restabelece os princípios da religião eterna, que a sociedade humana esquece pela longa associação com a energia material. Nosso querido Senhor Krishna, você é o criador das ordens sociais e status espirituais da sociedade humana, de acordo com qualidade e trabalho. E quando essas ordens são mal guiadas por pessoas inescrupulosas, você aparece e as acerta. Querido Senhor Krishna, o conhecimento védico... Tá, vamos parar aqui onde ele vai falar do conhecimento... Eles vão, né, os sábios vão falar do conhecimento védico, Bimala. Bom, gente boa, esse livro, Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, está de graça no nosso site. Isso mesmo.